I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Universo Who Podcast 2.0, edição 00. Eu sou o Matheus Carvalho, apresentador dessa edição. Eu sou Ed, membro do blog e administrador. Eu sou a Mila, Tyler. E eu sou o Thiago Siqueira, do site cinemacomrapadura.com.br e do rapaduracast.com.br. Bem, vocês já notaram que só com apresentação há uma mudança na equipe do programa, porque a partir de agora a gente vai ter sempre dois membros da equipe do site com a participação de dois convidados. Além disso, a gente vai sempre dedicar parte do programa para falar das novidades do universo de Doctor Who. Hoje falaremos sobre o episódio Rose, responsável por introduzir Doctor Who a toda uma nova geração. Supondo que vocês nunca tivessem visto ou ouvido falar de Doctor Who, eu creio que todos aqui começaram vendo a série por Rose? Sim. Sim. Sim. E vocês consideram o episódio uma boa introdução pro universo? Ficou muito bacana, apesar dos efeitos especiais toscos pra caramba. Mas a forma como o Doctor entrou, principalmente, ficou perfeito. É, eu acho que foi um bom retorno. Eles fizeram uma reapresentação, né? Mas sem ser aquela coisa do tipo, eu sou o Doctor. Foi uma coisa natural. Foi uma apresentação que foi acontecendo ao longo do episódio. Foi bem interessante. À medida em que ele ia se apresentando para Rose, mostrando mais um pouco, mesmo que ele não estava muito receptivo a novas pessoas, dá a impressão de que ele não vai querer outra companion, mas ao longo do episódio ele vai se apresentando para Rose e se apresentando para o espectador também. Isso foi bem interessante. É um episódio esquisito. Pra muita gente, a introdução pra Doctor Who foi realmente com Rose. E enquanto o clima do episódio ainda é... A série ainda não tinha se encontrado ali. Ainda tem uns pontos meio infantis, tem uns pontos que estão ainda meio... O Russell T. Davis ainda não tinha encontrado o ponto certo, mas o interessante é que o Eccleston já meio que sabia quem o personagem era a partir dali. Você vê que o Doctor ainda tá meio esquisito, porque ele acabou de sair da Time War. Ele mesmo diz isso, ele acabou de regenerar essa forma dele depois que ele saiu da Time War. Então a gente meio que deduz que foi o oitavo que lutou a Time War e o nono que foi a regeneração, que veio depois de todos aqueles eventos cataclísmicos. E nisso tudo tem a Rose, que é uma garota não muito inteligente, extremamente comum, que se vê presa naquela situação altamente bizarra. Tipo, bonecos atacaram a loja onde ela trabalhava e mataram o funcionário que era amigo dela. Ou seja, foi altamente bizarro, mas foi essa bizarrice que acabou pegando a galera. Porque o Tom ainda não tava lá no exato. O Russell T. Davis ainda não tinha se encontrado ali. A gente viu relances do que o Russell T. Davis iria nos proporcionar durante os 4 anos dele na série, mas ele ainda não tava lá. Mas uma coisa que o Russell T. Davis merece o mérito é exatamente a forma como ele introduziu a série. Porque em 96, quando tentaram trazer o filme para um público novo, e isso incluiu o público americano, cometeram um erro muito forte nisso, porque eles colocaram o Doctor como se fosse algo completamente conhecido a todos. E 16 anos depois, o Russell conseguiu trazer a série, restabeleceu o personagem de uma forma diferente, usou Time War como um motivo para mudanças, claro. Mas eu acho que ele fez isso muito bem. Sem falar que a forma como ele entra, ele não chega, eu sou o Doctor. A primeira cena ele só falando, corre. Isso já não só é uma entrada épica pro personagem, como já mostra a essência da série, que é correr e aventuras o tempo todo. E a própria coisa da mudança com o Doctor novo já tá no primeiro episódio. Eu achei isso muito interessante. Isso do Doctor novo foi muito interessante, porque uma coisa que o Russell foi muito inteligente foi não introduzir um conceito da série muito pesado logo no primeiro episódio. Porque, por exemplo, a gente não tem regeneração do oitavo pro nono. Ele preferiu evitar a regeneração. Mesmo o Paul McGann, que foi o oitavo Doctor, mesmo o Paul McGann, o oitavo Doctor, podendo aceitar facilmente participar de uma regeneração. Mas o Russell preferiu não colocar regeneração para não jogar um conceito da série em quem nunca tinha assistido. A gente só vai saber de regeneração lá no final dessa temporada. Até ali a gente só tem relances de que o fenômeno acontece. Como, por exemplo, logo no primeiro episódio, o Doctor se olhando no espelho e dizendo: pô, eu não gostei muito desse nariz meio grande, né? Dessas orelhas, tá meio esquisito e tal. A gente só tem relances desses conceitos e de alguns conceitos da série, que vão ser apresentados no futuro. É, o Davis, ele só dá a dica, ele não diz o que aconteceu. É engraçado que ele brinca com o conceito da Time War, ele só diz: olha, houve uma guerra do tempo. É, aconteceu alguma coisa muito grave com os Senhores do Tempo, para os fãs antigos perceberem que tem alguma coisa ali, e para nós, e de um modo que não assusta o pessoal que começou a assistir ali, que nunca tinha ouvido falar de Doctor Who, que tinha sido uma geração inteira que realmente não conhecia o personagem. Mas assim, logo no episódio Rose, eles não falam da Time War, só dá a entender que ele tá vindo de algum lugar que, assim, eu acho até bem sutil pra quem não conhece a série, não sabe que ele regenerou. Essa cena dele olhando pro espelho e, nossa, que orelha estranha, orelha grande. É, no começo, assim, pra quem assiste essa cena, que a pessoa fica meio perdida no que tá acontecendo, porque não dá pra você entender porque que o cara olha no espelho e não... Não se conhece. Eu acho que, assim, eu posso até comparar essa cena um pouco com aquela cena do Matt Smith com a Emilia na cozinha, sabe? Ele tá testando, né? Ele se olha no espelho, ele pega na orelha, ele mexe em várias coisas, ele tá meio que se situando quem ele é. Eu acho, tem umas semelhanças, assim, essa coisa, essa cena de tipo, nobody knew, no rules. E é até interessante que a gente tenta, depois que a gente assiste a série, a gente tenta situar o nono Doctor, como foi que ele chegou naquele prédio no qual ele encontra a Lourdes pela primeira vez e diz o hoje já clássico, corre. O que aconteceu pra ele aparecer naquele prédio, pra ele saber que os manequins estavam se revelando, que a consciência Nestin tinha aparecido e tudo. Como foi que aconteceu? Como diabos ele foi parar ali depois da Time War? É até engraçado a gente tentar montar esse quebra-cabeça na nossa mente, depois que a gente já conhece a série. Uma coisa que muda, eu acho muito interessante, da série clássica pra série atual, e isso acontece a partir do exato momento que a Rose aparece, é o foco no personagem. Na série clássica a gente tem um foco muito maior no Doctor, e as Companions vão e vêm frequentemente e normalmente. A partir do momento em que o Doctor fala pra Rose correr, e que depois ele acaba conhecendo a mãe, vai na casa dela e tudo mais, a gente já percebe que há um afastamento daquilo. A gente tem uma entrada muito maior na família, no cotidiano da Companion, né? E é isso que eu achei a introdução da Rose, da família dela, muito bem feita. Mesmo que pra muita gente tenha ficado um rótulo de a mãe da Rose é uma velha oferecida. E não é? O que vocês acharam dessa introdução? Bom, eu acho que é interessante, porque afinal de contas a Companion ela tem uma história, ela tem uma família, ela existe antes de conhecer o Doutor. Então eu acho que isso é interessante, sim, e também acaba dando margem para várias outras histórias e várias outras situações que são engraçadas ou que são chave para solucionar outros problemas. Então eu acho que isso é bem interessante, eu acho que são mais elementos para ele trabalhar. E também justifica um pouco, né? A pessoa não saiu do nada e foi viajar, entendeu? É aquela coisa, em Doctor Who, quem dá o tom das viagens é geralmente a Companion. Uma coisa que o Matt Smith fala posteriormente em Doctor Who, que o Eleventh Doctor fala, é que pra ele, ele tem todo o espaço-tempo como se fosse o quintal dele. E sem uma Companion, o tempo e o espaço vão virar exatamente o que é pra ele, um quintal. Ele precisa de alguém pra estar do lado dele, pra se maravilhar com aquilo, pra fazer com que essa viagem pra ele tenha algum sentido. Pra ver coisas que ele não veria sozinho, né? Exatamente. Aí é que vem o papel da Rose. Ela é a pessoa normal, a humana comum. É até às vezes meio egoísta, até às vezes é muito imatura, mas não seria esticar a baladeira e dizer que a Rose é a primeira pessoa que ele vê depois que se regenera. A série meio que dá a entender isso. Que a Rose é, o primeiro ser humano que ele vê depois que ele se tornou o nono doutor. E é a primeira pessoa que ele vê quando depois vai se tornar o décimo doutor. Interessante também que é o primeiro personagem que a gente vê na série. Ao invés de ser o Doctor, é a Rose. Aparece a Rose no ônibus. É a primeira pessoa que ele vê também. Ou seja, a série tenta brincar um pouco com isso e faz isso de um modo extremamente eficiente. A direção, o diretor responsável pelo primeiro episódio também fez um trabalho muito bom com isso. Principalmente na forma como a Rose é retratada. Ela não aparece como alguém especial que o Doctor vai escolher porque ela tem habilidades únicas ou algo assim. Ela é uma pessoa normal. Você olha no começo da série sem saber que é Doctor Who, você acha que é uma novela, um drama casual. Então, por mais que de certa forma acabe pegando de surpresa a presença dos Altons depois, isso ainda assim consegue ter uma mescla tão, tão bem feita que você sente que a história faz o maior sentido possível. Um alienígena veio do nada e tá te salvando de manequins que estão destruindo tua vida. E é legal assistir isso. A forma como é tratada foi muito, muito bem feito. E palmas pro Russell T. Davis e pro diretor que fizeram um trabalho perfeito. E a própria Billy Piper, que foi uma ótima atriz, especialmente nesses primeiros episódios, conseguindo cativar as pessoas com uma personagem completamente nova. É verdade, a gente tem... Nesse episódio, é tudo novo, tudo completamente diferente, tudo estranho, mesmo pra quem era fã da série antiga, e a gente vê o começo da relação do Rose com o Doctor, porque o nono, quando ele começa... o nono, durante todo o seu período de vida, ele... E a gente vê nesse episódio o começo da relação com o nono Doctor com a Rose. Que é uma coisa bem interessante, porque você tem a figura de um Doctor diferente das outras. Não é aquela figura segura, cheia de si, que gosta das companions, de ter as companions sempre a seu lado e tal. Então, uma figura quebrada, ferida pela guerra e que no meio de toda a tristeza que ele passa por estar sozinho no universo, ter acabado com a própria raça, você vê que todas as alegrias proporcionadas, no fim das contas, são pelo Rose, que ele se alegra, ele fica feliz, ele, digamos, se entusiasma com pouca coisa. Mesmo quando ele se irrita com a Rose, é de uma forma tão carinhosa que ele faz isso, que você nota que desde o começo ele tem tanto carinho realmente por ela. É uma relação que se desenvolve muito bem daí. E tudo começa... A pedra fundamental desse relacionamento é realmente esse primeiro episódio. Mas eu acho que esse carinho, essa relação, assim, ela só começa a se construir mesmo depois que eles fogem do restaurante com o Mickey Alton atrás deles. E ela... aí ele começa a falar sobre... como a consciência Nestine funciona, como ela age, e a Rose acha a roda gigante, ela vê que, ela imagina que a roda gigante é o que está transmitindo o sinal pros manequins. Eu acho que a partir daí ele começa a desenvolver uma relação de meio que respeito por ela, que, né, esse processo acaba quando ela salva todo mundo, que ela, no final do episódio. Eu acho que antes disso, ele quer meio que se livrar dela. Ele não tá muito afim de companion. Ele despacha ela. Tem uma cena em que eles estão andando na rua que ele não quer nem se apresentar. Ele, olha, eu sou o doutor e é isso que você tem que saber. As pessoas vão morrer se você contar. E é melhor você ficar calada, eu tô resolvendo e tchau pra você. Eu acho que esse carinho, esse elo, esse laço só começa a acontecer depois que ele começa a perceber que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa que vale a pena ter a companhia. Mas é isso, eu acho que ele percebe que ele precisa viajar com alguém, ele precisa de alguém pra viajar com ele, como o Thiago falou antes. Ele precisa de alguém que faça ele ter uma percepção diferente, maior de algumas coisas. No caso, na cena da roda gigante, aquilo acontece. Acontece exatamente isso. Antes disso, no começo, ele não queria viajar com ninguém. Ele carrega um fardo muito grande no episódio. É, e ele até, depois de toda aquela guerra do tempo, a Time War e tudo mais, teve toda aquela situação de que quase nenhuma raça conseguiu observar a guerra. Então, por mais que ele sempre tenha gostado dos seres humanos, no fundo, o nono Doctor foi tão afetado pela guerra que a mentalidade da guerra, de que as raças que não viram ela eram inferiores, toma conta dele. E ele começa a tratar os seres humanos como inferiores. Isso se reflete em como ele trata a Rosa no começo, apesar que depois isso muda, e em como ele trata o Mickey durante toda a temporada, como sendo um cara inferior que não interessa pra ele. Ele não quer o Mickey Smith perto dele. Não, e tem outra coisa. Enquanto a Rose abraçou a oportunidade de viajar pelo espaço-tempo, o Mickey ficou aterrorizado com isso. Pode até se fazer um eco com a terceira temporada, quando a estudante de medicina do lado da Martha se assusta com as coisas que acontecem no hospital, e o doutor diz, olha, deixa ela pra lá porque ela só vai atrapalhar a gente, vai acabar morrendo. Vem comigo você, Martha. Entendeu? Também tem essa questão. O Mickey, ele a priori, ele se assusta com aquilo tudo. E aí só começa a criar coragem pra explorar mais aqueles eventos, quando a Rose deixa claro que vai ficar com o doutor e ele vai junto, feito um cachorrinho. É engraçado que há uma evolução do começo, no começo do episódio pro final, muito grande entre a noção do Doctor de que eu quero viajar sozinho, eu preciso viajar sozinho, não posso viajar com ninguém, é melhor viajar sozinho e tudo mais. Pro final ele insiste em levar a Rose consigo, porque ele vê que ele precisa daquilo. A introdução da Rose foi muito bem feita. A mãe da Rose como coadjuvante foi colocada, eu acho que ela foi exatamente aquele elemento cômico do episódio, né? Ela foi tratada como a sogra estereotípica, né? Como se o Doctor fosse o namorado da Rose e a mãe da Rose fosse aquela sogra víbora que não quer o namorado perto da filha. Então se tornou algo, a meu ver, bem chato e maçante. E felizmente, pelo menos, ao decorrer da segunda temporada, ela melhorou um monte. Mas na primeira, infelizmente, eu não consegui engolir direito. Ah, eu acho ela engraçadíssima. Porque ela é a típica suburbana, espalhafatosa, assim. Eu acho que ela é a parte cômica da coisa. Eu gosto da mãe da Rose, sim. Mesmo na primeira temporada, ela não tem participações, assim, muito expressivas, mas todas as vezes que ela aparece, assim, eu dou muita risada, sabe? Eu acho que ela é muito engraçada. Eu gosto dela. Ah, eu gosto da Jack, cara. Ela é exagerada, ela é meio turrona, com certeza, mas ela tem uma química tão legal com tanto com o nono quanto o décimo, que é difícil você não gostar dela. Principalmente nesse primeiro momento. Cara, a cena que ela começa a se oferecer pro Doctor e ele, né, obrigado, sai fora, é genial. É difícil não rir dela. Assim, eu ri dela, é legal. As cenas com ela, eu gosto muito. Assim, são bem engraçadas. Mas analisando ela sozinha como personagem, não sou muito fã. Mas sim, devo admitir que sim, as cenas dela são aquela... A mais pura comédia, de certa forma, pastelão, que funciona. Definitivamente funciona. Isso não dá pra negar. Aí é que tá. A Jack, ela funciona em quê? Em doses homeopáticas e sempre ao lado de algum outro personagem. Sozinha ela costuma não funcionar. Tanto que você vê ela, mesmo quando ela aparece só nesse primeiro episódio, ela aparece como? Conversando por telefone com a Rose. Ou seja, mesmo quando ela tá sozinha na tela, ela não tá... Você não vê ela realmente só, você vê ela interagindo com alguém. Agora, um elemento que não era pra ser cômico, mas acabou virando elemento de comédia muito pesado, foi no caso do Mickey. Mickey the Idiot. Mickey, o personagem, ele já é introduzido como um mala, como um namorado, como um cara passivo, cachorrinho da Rose. Em parte, o próprio ator do Mickey, ele já deixou claro que ele sente uma parcela de culpa nele mesmo, que ele tratou o personagem como sendo bastante comédia, bastante pastelão e tal. Pra mim, inicialmente ele era pra ser comédia sim. Eu não vejo ele como sendo um personagem sério. Tanto que ele era o cachorrinho da Rose, acho que se fosse um personagem sério ele não seria assim. Mas que foi exagerado demais, pelo menos na primeira temporada, foi. Felizmente, mais pro fim da temporada e na segunda temporada pra frente, ele melhorou bastante, se tornou até um personagem legal de assistir nos episódios do Cyberman da segunda temporada. Mas na primeira, realmente, foi algo muito exagerado e às vezes parecia algo realmente muito forçado. Não, o Mickey evoluiu logo na primeira temporada. Nos episódios dos Slitinhas já começa a mostrar algum crescimento. Mas nesse primeiro momento, em Rose, realmente o personagem é cachorrinho total, cara. Eu tenho até uma certa pena dele em alguns momentos desse episódio, porque ele é um cara comum. E é difícil você ser um cara comum e concorrer com o Doctor oferecendo tempo e espaço pra sua namorada, né? Tudo novo no episódio, menos uma coisa, né? Além do próprio Doctor, os vilões. Os Altons e a Consciência Nissim aparecendo pela última vez com o terceiro Doctor. O que vocês acharam da aparição dos Altons da Consciência Nissim? Eu acho que foi tratado de uma forma bacana. Não foi aquela coisa, eu já vi esse monstro antes. Ele foi, apesar de ser um monstro antigo, ele foi tratado como algo completamente novo, especialmente porque a série a gente vê a partir dos olhos da Rose. Mas os efeitos especiais foram ridículos e eu detestei a aparência da Nestine, aquele tanque bizarro. Mas a forma como ela foi tratada no episódio eu gostei bastante, achei muito bacana. O único problema foi que as propagandas, quando passava no canal People and Arts e falava desse episódio, eram patéticas. Eram uns videozinhos com os Altons saindo da quebrando vitrines? O que ele comentava na propaganda? Que tudo pode ser seu inimigo. Os manequins de uma loja podem ser os inimigos. Saleiros podem ser inimigos, e mostra o Daleks. Nossa. Aí, latas de lixo podem ser inimigos. Aparece a lata de lixo engolindo o Mickey nesse episódio. Não. Foi a pior propaganda que eu já vi na minha vida, cara. Mas, assim, no episódio eu não tenho problemas. Só com os efeitos especiais. Aquela coisa, obrigado TV Cultura, né? Graças a Deus. Perdão, continua, Mila. Eu acho que o fato dele ter colocado um monstro já antigo e que já existia, eu acho que ele tentou manter um link para quem já conhecia a série, porque era tudo novo. Se ele colocasse, além da Companion nova, um Doctor novo, a série toda renovada, ainda vai colocar um monstro novo logo de cara, eu acho que ele pensou, vou pegar um monstro já conhecido, que já apareceu, e pelo menos isso, eu acho que isso dá faz um link com a série clássica. Isso eu acho bem interessante. É que tá, se o Dave tivesse começado com um inimigo clássico mais conhecido, como o Cyberman ou os Daleks, isso acabaria eclipsando até mesmo a própria estreia da série. Eclipsando o personagem, os personagens novos, o novo Doctor. Ele tinha que começar com um inimigo que, apesar de ser da série antiga, e podia ser reconhecido pelos espectadores da série antiga, não fosse tão icônico. Nesse caso, a Consciência de Steam foi uma boa escolha. Porque não era um inimigo tão icônico, nem tão conhecido do Doctor. Os seus antigos podiam se relacionar com aquilo, mas dava espaço para que os personagens começassem a brilhar. Tanto que a Consciência Nestine, ela só ganha realmente um destaque narrativo, não só como ameaça, mas como personagem, durante uma cena, num diálogo dela com o Doctor, do qual a gente nem vê a Consciência Nestine falando, só vê ela se manifestando e o Doctor meio que traduzindo pra gente. Agora, é aquela coisa, se não fosse esse link, e se não fosse a presença da Blue Box, eu tenho certeza, os fãs antigos ficariam perdidíssimos. Não, de fato, porque o próprio conceito do personagem do Doctor é muito diferente aqui. O próprio vestuário, as próprias roupas que o nono usa são muito diferentes do padrão que os antigos usavam. Tanto que o nono Doctor é o único que não usa gravata. De jeito nenhum. não usa gravata, não usa chapéu, não usa nenhum acessório. Ele usa é o vestuário mais simples possível. É o único que a roupa é 100% algo que qualquer um poderia usar na rua e ninguém ia dizer que ele tá fazendo cosplay. Exatamente, eu já fiz cosplay do nome e foi maravilhoso exatamente por isso. Eu pude sair na rua. É, com o décimo dá pra fazer também, né? Mais ou menos. É. Não com aqueles sapatos, né? Mas é mais difícil de fazer. All Star, cara. Mas All Star com terno pega mal. Doctor Who é o único personagem que consegue usar aquilo e ainda parecer badass. Diga isso pro sexto. Existem limites também, existem limites. Mas realmente, a cena do Mickey de borracha e tipo, aquela coisa muito verossímil de que Rose realmente via aquela coisa bizarra como o Mickey e o Mickey de fato. Putz. Aí é que tá, esse é um dos pontos mais infantis do desse primeiro episódio. Que é aquela coisa, o Russell T. Davis não sabia exatamente qual o rumo que ele ia pegar. Foi a partir do crescimento dramático dos personagens que ele viu que ele podia realmente aumentar o tom. Mas inicialmente ele não sabia até que ponto ele poderia chegar. Mas é exatamente isso, quando o Russell assumiu a série, ganhou o papel de trazer a série de volta em 2003, ele tinha realmente um desafio muito pesado em relação a isso. Eu acho que no começo ele ainda dá umas arriscadas de que tom ele ia seguir, né? Aos poucos é que ele vai ficando mais confortável e dizendo, olha, a gente pode forçar mais aqui, a gente pode aumentar um pouco o nível aqui. Nesse primeiro momento ele não consegue fazer isso lá muito bem. Tanto que o tom oscila muitas vezes nesse primeiro episódio. Em alguns pontos ele querendo ser aquele terror da pessoa se esconder atrás do sofá, como dizem os ingleses. Em outros pontos, extremamente infantil. Não, achei muito interessante que uma forma de introduzir o Doctor pra gente, ao invés de colocar ele falando, não, eu sou o Doctor, um viajante do tempo e não sei o que, blá blá blá, e seria um papo, realmente seria um monólogo muito chato, eu acho. Colocar aquele cara do site Clive, certo? Sim. Como alguém que procurava o Doctor Who e colocar aquele site chamado Internet como interessante. E o site ainda está no ar, viu, gente? Sim, o site ainda existe. Ele foi parte da campanha de marketing que trouxe o Doctor Who de volta. E aquela cena muito interessante quando ela chega na casa, porque você vê que tem uma clara homenagem, olha, tem uma clara referência à própria realidade dos fãs da série. E é interessante que muitas vezes aparecia na série sempre o Doctor, ele aparecia em todas as eras, mas você nunca via ele na história, assim. E esse personagem mostra uma nova visão. Por mais que o Doctor Who seja, as aventuras do Doctor seja algo que não aparece muito, e até mais tarde, no episódio do décimo, eles mencionam que ele nunca é agradecido pelo que ele faz, ainda assim mostra que existem pessoas que veem isso. Ele não consegue ser 100% escondido. Então, dá uma visão muito interessante que ainda assim se junta com o assunto que todo mundo gosta de falar hoje em dia, que são teorias da conspiração. E outro pequeno detalhe, né, gente? Questão do tempo. Você vê que todas aquelas fotos e desenhos que o Clive mostra pra Rose, ele já tá com o rosto de nono. Portanto, como o nono tinha surgido naquele momento ali, a gente pode entender que aquelas imagens são de aventuras que a Rose viveria com o nono doutor. Eu acho também que essa cena da Rose com o Clive, ela traz algumas... Ela traz algumas coisas, alguns elementos também que tem a ver com a série clássica e o legado que a série clássica traz, né, para a série atual. Quando a Rose chega, a esposa do Clive acha estranho que é uma mulher que esteja procurando ele. Porque eles acham que, na época, a maioria dos espectadores e os fãs de Doctor Who, eles eram, a maioria eram homens. Tinha pouquíssimas fãs que eram mulheres, a maioria era de homens. Então, assim, eles fizeram uma piadinha aí. E outra coisa que eu acho que eu gosto também desse episódio é quando ele fala, quando ele começa a falar que ele sempre viaja com uma acompanhante. E aí, pra quem já conhece o mundo de Doctor Who, já imagina, poxa, será que ele vai falar da pessoa que tá viajando com o nono doutor agora? Será que ele tá viajando com alguém no momento? Ou será que ele vai falar de alguma acompanhante antiga? Aí ele fala da morte, né? Então, assim, é uma menção a um elemento que existia na série clássica, que, óbvio, depois volta, a Companion é uma constante, e que o público não conhece, né? As pessoas que começam a assistir nesse primeiro episódio não fazem ideia que ele sempre viaja com uma outra pessoa. E o interessante é que, além do que o Thiago falou antes, e você mesmo falou, que a consciência da Nestine foi algo que juntou o clássico ao novo, porque era Doctor Novo, Companion Nova, pelo menos o inimigo era conhecido. As cenas do Clive também unem o antigo ao novo, porque mostram que o Doctor teve outras aventuras, e ele fala que o Doctor sempre tem a morte por trás, sempre está em momentos diferentes da história ou algo assim. E isso é algo que quem já assistia a série clássica olhou o primeiro episódio e já pensou de cara em outros episódios antigos, com certeza. Queria propor uma pergunta pra mesa. Se esse piloto tivesse ocorrido no mesmo erro do telefilme de 96, de colocar logo um inimigo forte como um mestre, de cara, teria dado certo? Eu acho que não. Eu acho que teria Perdão. Eu acho que no começo ia ter muito aquela coisa pros antigos, os fãs antigos. Ah, meu Deus, já vi isso antes, isso é incrível. E depois chegou um inimigo novo, acho que a expectativa vai ser muito grande. E por outro lado, pros novos fãs, eles vão se sentir meio perdidos. Porque, por exemplo, com os Daleks, você tem que saber a história por trás para sentir o drama. Com o Mestre é a mesma coisa. Então eu acho que não teria... Talvez a série teria dado certo, mas não teria tido um começo tão forte. Eu acho que teria que colocar muita informação para um episódio só, para trazer tantos elementos assim, que acho que não seria tão interessante, não. Então, eu acho que a gente teria um problema, porque provavelmente o primeiro episódio ofuscaria os outros. Seria um contraste muito grande, porque seria um vilão, digamos, com muito conteúdo, muita carga passada, e logo na posterioridade a gente teria vilões novos. Seria uma introdução muito barra pesada, vamos assim dizer. Bem, a gente gostaria de agradecer a participação da Mila, Time Lady, e do Thiago Siqueira. Muito obrigado pela participação, a discussão foi muito produtiva. A gente espera ter vocês aqui em outras edições desse podcast, tanto sendo edições especiais como essa, que além do nosso piloto é de um episódio fora de temporada, ou numa edição regular, que afinal nossa temporada de gravação começa a partir da semana que vem, né? Pois é, eu espero voltar outras vezes. Eu adoro o site, adoro vocês. Apesar de não estar mais fazendo parte do Universo Ru, vocês estão no meu coração, dentro da minha tardes. E muito obrigada. Também agradeço a participação aqui, que pareceu mais em duas zonas de tempo completamente diferentes, mas foi bem divertido. O Universo Ru faz um trabalho muito bacana em ajudar os novos fãs a mergulharem de cabeça nesse verdadeiro mundo que é Doctor Who, e espero voltar aqui várias vezes para contribuir com isso. Bom, quero agradecer também a presença dos convidados, foi muito bom ter gravado, minha primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, e a gente se vê em breve. Bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo esse programa, esse nosso piloto dessa nova fase do Universo Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, comentem. Se gostaram também, digam o que a gente pode melhorar, o que vocês gostariam que a gente colocasse aqui. Coisas novas, coisas legais, coisas diferentes, qualquer coisa. A gente quer saber o que vocês acharam, o que vocês pensam. Por hoje é só. Obrigado e até o próximo episódio, que provavelmente vai ser o começo de temporada. Talvez com um apresentador diferente, talvez com convidados diferentes. A gente nunca sabe. E essa é a ideia.